ver. A morte chove de repente, ninguém pode prever. Voa pra esquecer. A tecnologia evolui com a guerra, já não interessa.